assim, ó, assim, ó, assim comigo, assim. O Beck, está de parabéns, o Beck. Muito bonito. Andei sozinho neste mundo de ilusão. Não encontrei a paz para o meu coração. Aí, ó, falsos amigos tentaram me derrubar, mas nos braços de Jesus a vitória eu pude alcançar. Jesus Cristo mudou meu viver, tenho mais o que temer. Agora, agora sou de Deus. Jesus Cristo, Jesus Cristo mudou meu viver, tenho mais o que temer. Agora, agora, agora sou de Deus. Trevas para mim se transformou em luz. Hoje eu vivo cantando, minha vida é de Jesus. Diga comigo, vai. Trevas para mim se transformou em luz. Hoje eu vivo cantando, minha vida é de Jesus. E aí, eu vou chamar esse meu amigo, que ele é sucesso também como Brasil, com o maior carinho, Nilson Lins. Maravilha. Eu quero ver o povo de Deus cantar. Valeu. Vamos lá, assim, ó. Andei sozinho nesse mundo de ilusão. Não encontrei a paz para o meu coração. Falsos amigos tentaram me derrubar, mas nos braços de Jesus a vitória eu pude alcançar. Como é que é? Vamos lá! Jesus Cristo mudou meu viver. Não tenho mais o que temer. Bonito, Nilo! Porque agora eu sou de Deus. Sou de Deus. Jesus Cristo mudou meu viver. Não tenho mais o que temer. Agora sou de Deus. Antes de dizer o final, eu vou dar um beijo em você. Vá, cantor, minha vida é de... Vamos deixar o povo dizer, Jesus? Vamos dizer. Vamos deixar o povo, vai. Hoje eu vivo cantando, minha vida é de... Vamos aplaudir o povo. Vamos aplaudir o povo.